Eu sabia que você era idiota, mas não a nível executivo. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar. Isso eu não te dou outra, por quê? Ninguém tem paciência comigo. Isso. A carne de burro não é transparente. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Mamãe, querida, meu coração por ti bate. Você não vai com a minha cara? Que coisa, não? Sim, mamãe. Gentalha! Tá! Somente uma vez eu me enganei. Uma vez que pensei estar enganado. Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente. Professor Girafales, que milagre aparecer por aqui. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Ai, Tiquinho lindo, meu amor. O que você tem de burro, você tem de burro! Pois é! Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? É mesmo? Tinha que ser o Chaves de novo! É que quero evitar a fadiga. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tá bom, mas não se irrite. O que foi? Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Tinha que ser o Chaves! Toma!